38 na zona, complete final do procedimento, chame Toy 118, 6195. 1895, boa noite, obrigado. Bom. O Ford 2 no solo 27, libera a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso da CI, Juliette. Libra direita e desculpe, chama 19, isso? Mantenha a minha escuta, prossiga Alfa e reporte para ingresso da Tuxi Juliette. Mantenha-se escuta, Alfa e Romeu 2 antes da Juliette, 9... 172, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3891 no NLS, baixo travado. TAM 3891, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Livre pouso, 3891. Ingresso Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, 172, obrigado. 3891 no solo aos 31. Libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e reporte para ingresso da Taxi Juliette. Thank you. Libere via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Na sua escuta da 3891. Salvador, o Xanear 6212 para posicionamento posição 3. É afirmativo, 9014, Xanear 6212, ou 9014. Ali, o Xanear, Taxa. Chamo, Taxa. Gente, mantenha antes da Juliette, o TAM 3891 no portão previsto a meia dúzia, ele sendo liberado agora. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, o TAM 3891. Salvador, Oceaner 9014 para o táxi com 89 a bordo, com 4 horas e 4 de autonomia ao Terna Galhão. Ponto espera livre via Índia, o ajuste 1018 e a torre em 11895, tem um bom voo 9014. Gente, via Índia, 1895, boa, Oceaner 9014. 3891, Juliette, portão 612. 9094, autorizado a minhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, 03 nós. Ali decola no zero, Chanel 0909. Chanel 9014, decolar 240, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Zero boa, Chanel 9014. É 9014, copiou o controle? Negativo, senhora. 9014. É 9014, contato radar, submantenha 380, voa Leda. Direto Leda, Chanel 9014. contato. Comodora Oxana 9014. Prossiga, 9014. Senhorita, por gentileza, haveria possibilidade de coordenar junto ao Centro Recife, posição Dáquida? 9014, chama o centro em 125.1, alterna 13395 e solicita para a direta. Ok, 1251-13395-9014, bom final de semana. Zulu Juliette, prossiga. O Max Zulu Juliette, pátio 1, posição 8, pede autorização no reboque para a remota 12 no pátio 1. Autorizado, reporte termo do reboque, Max Zulu Juliette. Max Zulu Juliette reportará no término. Nova Via, boa noite, Azul 4220, vai listando 220 para 150. Azul 4220, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 07, para de Duna. Duna 2000, identificou Azul 4220. Confirmar ajuste no 4220. 4220, ajuste no 07. No 07, primeiro 4220. Paulo Salvador, é o Tapa, Tango, Mike Zulu, Juliette, informando o término do reboque, grato, bom dia. Gente, o Mike Zulu, Juliette, então, bom dia. 14220, autorizado Heliot X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reportaria estabilizado, 4220. O 4220 estabilizou. Afirmativo, ILS 4220. 4220, completa sinal ILS, chama 2 Salvador, sequência 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, boa noite, azul 4220. Boa noite. Torre, boa noite, azul 4220. Está uma milha para o Altemar, que é baixado e retravado visual para 10. Azul 4220, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Livre pouso na 10, azul 4220. Azul 4220 no solo 05, libere a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu. Alfa Kilo, remota 3, Romeu. Salvador, 131-70, passando nível 200, restrito no ciclo 0, sente da informação Bravo. 131-70, acionando a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no céu, na proa de Duna. Na proa de Duna, descendo para 2 mil pés, 131-70. Salvador, boa noite, bom dia, Azul 42 no Mestre. Azul 42 no meio, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, registro no 017 para o WhatsApp. A gente confirma em 5 mil. 3 mil pés, registro no 017. A gente 3 mil pés, boa, ITAP, o 42 no meio, sexta, Bravo. 3520. 3520, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando 07, pro de TAP. Pro de TAP, 1017, 4000, TAN 3520, 24. Azul 42 no meio, inicia a redução para 2009. Reduziram, 42 no meio para 200. Atingir 2000, TAN 3170. 2170, autorizado ele, execução e reporte estabilizado. Salvador, bom dia. Aqui é Bianca, 8090 SE. Boa, Bianca, 8090 X-Ray na escuta, prossiga. Bom dia, bom dia. Só aqui uma solicitação para reboque. Posição 2 para pátio. Pátio 3, remota, posição 3 Lima. Autorizado, iniciar o reboque na escuta permanente. Oscar, November, X-Ray. Identificação, desça para 2000 pés, ajustando 07 para o editar. 2000 pés, 2000 pés para o editar, obrigado. Pés, autorizado ele, execução, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, azul 42 no meio. 3170 está prisado. 2170, completa sinal LS, chama Torre Salvador, frequência 118.95. 1195, grato. São 3520, desça para 2000 pés, registro no 07, autorizado de LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2017, operador estabilizado, 3520. 3170, boa noite, tráfego avistado, em livre pouso, pista 10, vento, variável com 02 nós. Autorizado o pouso na 10, São 3170. 4206, completa sinal LS, chama torre 118, décimo 95. 95, 4206. Boa noite, Azul 4206, estabilizado. Azul 4206, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Guardando, 4206. São 3170 no solo 124, libera a direita, solo 121, décima 1. 21, grato. São 3170, livrou. São 3170 via Alfa, reporte para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reportamento para ingresso na Juliette, 3170. Cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Baixa aí, travou, de repouso na 10, 4200. 3170, Juliette, portão 08. Juliette 08, nosso portão, 3170.